Olá, meus amigos, este é o primeiro programa A Hora Final na Rádio Vox. Meu nome é Fábio Blanco e eu ficarei aqui com vocês conversando sobre os fatos cotidianos que afetam a nossa vida. Antes de tudo, eu quero agradecer aos meus amigos Edson Camargo, Christian De Rosa e Alex Pereira, que me provocaram a fazer um programa para a Rádio Vox. E eu aceitei o desafio e, desde lá, eu venho idealizando um modelo de programa que seja agradável aos ouvintes. E, na verdade, acabei chegando à conclusão, e talvez seja a única coisa que eu consiga e saiba fazer, cheguei à conclusão que é melhor eu simplesmente conversar com os ouvintes, expor aqui as minhas opiniões e também trazer as sugestões e as opiniões dos próprios ouvintes para serem comentadas aqui no programa. Quero agradecer aos amigos que mandaram aí sugestões de pauta. Eu coloquei no Facebook que iria gravar um programa e logo os amigos mandaram várias sugestões de pauta e nós vamos colocar aqui no programa, tá? Esse programa ainda é gravado, até por ser um primeiro programa, né, uma experiência, então eu preferi fazer ainda gravado, até porque também ainda não encontrei um horário que eu possa separar para fazer toda semana o programa ao vivo, então por enquanto o programa será gravado. Mas a ideia é, mais um pouquinho mais para frente, separar um horáriozinho para fazer o programa ao vivo, que assim eu posso contar com a participação dos ouvintes também. E já, espero já no próximo programa, ou logo um pouco mais à frente, trazer amigos para fazerem o programa aqui comigo, tá? Porque ninguém merece ficar aí uma hora ouvindo a minha voz. Tendo outra pessoa aqui comigo, a gente pode trazer novas ideias, pode trazer novas opiniões, uma visão diferente das coisas, e também uma voz diferente para que vocês não fiquem cansados dessa minha voz não tão agradável assim, tá bom? Vamos começar falando já de algumas sugestões de pauta que me passaram aqui, tá bom? Quando eu pedi que as pessoas me ajudassem aí com ideias, foi bem naquele momento que estava acontecendo o conflito. Aliás, ainda está acontecendo, mas naquele momento o conflito Israel contra o Hamas na faixa de Gaza estava, vamos dizer assim, no seu auge, né? Então, claro, que aí uma sugestão do meu amigo Daniel Alves, ele já colocou de cara, né, que seria inevitável falar sobre o conflito Israel versus o que ele colocou, o resto do mundo. E realmente, a questão toda, me parece, não é apenas o conflito entre Israel e Hamas, mas essa luta intelectual e política que há entre Israel e todo o resto do mundo. É impressionante como a mídia, a política, quase todos têm essa ideia de que Israel sempre está errado. Parece que tudo que Israel faz é obra de uma potência maligna opressora. Só que Israel é um pedacinho, um titiquinho de terra cercado de inimigos de todos os lados. E é impressionante como ele provoca o ódio e a antipatia mesmo de potências que não estão diretamente ligados a qualquer conflito. Eu entendo Israel alimentar o ódio de palestinos, de islâmicos, de árabes, tudo bem. Há todas aquelas questões da terra lá, e isso envolve interesses deles. Mas é muito difícil entender as razões do ódio de políticos por todo mundo, de intelectuais por todo mundo, e, pasmem, inclusive dentro da ONU. Não é à toa que a Bíblia fala que Israel seria um cálice de tontear para todo mundo. Como pode um paizinho tão pequenininho causar tantas controvérsias. A questão é, por que nós somos a favor de Israel? Por que eu sou a favor de Israel? Não é por nada tão espetacular, não. Por incrível que pareça, eu sou a favor de Israel meramente por questões políticas. Não tem nada a ver com questões religiosas, não tem nada a ver com questões bíblicas, nada disso. Há muita gente, principalmente no meio protestante, que defende Israel por entender que essa é uma obrigação de todo cristão. Que Deus determinou que nós devemos defender Israel de todo jeito. Bom, realmente há passagens que indicam que é assim, mas de qualquer maneira isso não pode ser absoluto, tá? Os judeus na história fizeram muitas coisas boas e também fizeram algumas coisas não tão boas. Tanto que os judeus apoiaram muito de seus inimigos. Pra você ter uma ideia. Então, dizer que meu apoio a Israel é irrestrito por causa de um mandamento bíblico é algo muito arriscado. Eu não posso apoiar irrestritamente Israel, porque certamente eu estou me colocando numa posição de muitas vezes estar até contra a vontade divina. Porque mesmo Deus castigou Israel por seus erros. Então, calma. A questão não é essa, gente. A questão da nossa defesa de Israel é por uma questão política. Veja, Israel é o único país verdadeiramente democrático ali naquela região. É o único país onde as pessoas têm realmente liberdade, onde não há uma imposição de um governo que se diz teocrático, mas na verdade é totalitário, sobre cidadãos. Tanto que, gente, vocês sabem que em Israel, uma boa parte da sua população é simplesmente ateia. Nem acredita mais em Deus. Mas é um país que defende valores de liberdade. Onde os governos que se colocam ali não são totalitários, são eleitos, têm seus parlamentos, tem todo aquele jogo democrático que nós conhecemos com suas vantagens e desvantagens. Mas como é um país que está montado sobre estas bases, sobre esses fundamentos, então não tem lugar ali para ditadores, né? Para governos que sejam totalitários. Então, entre Israel, com essa configuração democrática, e aqueles outros países que estão em volta, com seus governos totalitários, com seus governos, quase todos eles muçulmanos, que não respeitam nem seus próprios cidadãos e que querem, a todo custo, ver a morte dos judeus, ver o fim de Israel. Ora, de que lado eu vou ficar? Claro que eu vou defender Israel, em princípio. Porque é certo, gente, Israel não trabalha para a destruição dos países em volta, nunca trabalhou. A postura de Israel sempre foi uma postura defensiva. Israel nunca inicia uma guerra na região. Todas as batalhas que se deflagraram ali foram em resposta a provocações daqueles que estavam em volta. Então, na verdade, Israel é uma ilhota cercada de inimigos por todos os lados. E por isso, até por isso, Israel desenvolveu um sistema de defesa muito forte, um exército muito forte que envolve praticamente toda a sua população. Então, quando ele entra numa batalha, ele acaba sendo muito superior aos seus inimigos. A força bélica israelense, por toda a sua inteligência, por toda a sua tecnologia e o seu avanço, supera muito dos seus inimigos. Então, quando ele entra numa batalha, invariavelmente os inimigos é que sofrem. E aí vem aquela velha choradeira mundial, né, que os israelenses estão massacrando os seus inimigos. Mas como massacrando? O que acontece ali é apenas uma superioridade bélica. Sabe aquela história? Se você vai encontrar o cara que é maior que você, você não vai entrar na dele e provocá-lo até ele te bater. Então você tá lá baixinho, pequenininho, fica provocando o cara, xingando o cara, mandando a mãe do cara para aquele lugar. Pô, aí na hora que o cara vem, responde e te enche de porrada, você vai falar: ai meu Deus, que violento, que agressivo. Mas você provocou, você chutou, você cuspiu na cara dele, você deu tapa na cara dele. E aí ele responde e ele quer o violento, claro, porque o meu tapa, a minha cuspida, o meu chute, não feriram muito ele, porque o cara é grande. Mas aí quando ele me bateu, usando a força dele, ele me derrubou, ele me machucou. Entende? Então, muitas as críticas e as oposições que são levantadas contra Israel são falsas. Porque parece que nós estamos falando de um monstro que agride os seus inimigos propositalmente. E sem razão. E aí vem uma das coisas mais estúpidas que eu ouço, que eu ouvi nessa batalha, que Israel agiu de maneira desproporcional. Mas, meu filho, como você vai agir de maneira proporcional numa guerra? Guerra é algo ruim, sempre é algo ruim. Mas depois que você entra pra ganhar. E não há proporcionalidade numa guerra. Você simplesmente entra para vencer. Israel faz isso. Eu acho até que Israel segura muito a mão, porque na verdade Israel teria poder para simplesmente arrasar os inimigos ali em volta. Se Israel quisesse, entrava na faixa de Gaza e arrasava a gente. Mas até que eles seguram a mão. E nós sabemos que o Hamas, o grupo terrorista que atua ali na faixa de Gaza, ele usa de uma tática muito canalha, que é se colocar em meio à população. Então, quando Israel age e ataca quase cirurgicamente o pessoal do Hamas, acaba afetando as pessoas em volta, acaba atingindo civis. Mas isso é porque o Hamas, que diz defender os direitos daquele povo, na verdade usa aquele povo como escudo. Então veja, o que eu quero dizer é que os motivos para defender Israel não são lá tão espirituais como algumas pessoas podem achar. Na verdade são motivos principalmente ou quase meramente políticos. Eu acho que isso já é suficiente. Eu vejo, sinceramente, muitos cristãos, ditos cristãos, contra Israel. Tudo bem, é uma opção. É uma forma de ver as coisas. Mas aí, quando a gente percebe esses mesmos cristãos se calando diante de uma perseguição que se deflagrou pelo mundo oriental contra cristãos, uma perseguição que está cada vez mais sangrenta, cada vez mais violenta e mais terrível. E esses mesmos cristãos que normalmente atacam Israel, se opõem a Israel, simplesmente se calam, silenciam-se diante desse martírio em massa de cristãos pelo mundo. Quando eu vejo isso, e gente, invariavelmente é assim, tá bom? Normalmente é isso mesmo. O mesmo que critica Israel é o mesmo que não fala nada sobre a igreja perseguida. Então eu percebo claramente que isso é uma questão ideológica. Muitos cristãos pelo mundo estão, na verdade, refletindo sua ideologia. quando eles estão criticando Israel, não é uma crítica por questões humanitárias. Na verdade, eles apenas estão refletindo as suas próprias ideologias. E a ideologia que esse pessoal carrega é claramente uma ideologia que tem alguns inimigos muito claros. E um desses inimigos é Israel, que na cabeça deles representa assim um opressor, principalmente porque muitos deles ligam os judeus a banqueiros, porque realmente boa parte dos banqueiros pelo mundo são judeus. Então veja, é uma questão ideológica, gente. Então não se enganem, você vê um cristão criticando Israel, presta bem atenção, quando você vê um cristão fazendo críticas a Israel, tente ver, observar como ele trata a igreja perseguida, como ele trata os cristãos que são mortos pelo mundo. Você vai ver que quase sempre ele vai ficar calado. Por quê? Porque é uma coisa estranha, né? Quem persegue cristãos são muçulmanos, em geral. Os cristãos foram perseguidos no mundo no século XX, ali, desde o século XX, principalmente, eles foram perseguidos por muçulmanos, cada vez mais por muçulmanos, e por comunistas. Também nos países comunistas os cristãos sempre sofreram muito. Como os países comunistas mesmo, aquele comunismo fechado, se dissolveram, hoje permanecendo apenas praticamente Cuba, Coreia do Norte, assim, os mais evidentes, e há, principalmente na Coreia do Norte, perseguição a cristãos bastante forte, mas as notícias chegam bem poucas aqui para nós, porque também lá não é só cristão que é perseguido, mas há toda uma... Na verdade, na Coreia do Norte, que há uma perseguição a toda a população, praticamente, né? A China hoje, já por questões econômicas, mesmo não dando liberdade ao cristianismo, já não é uma perseguidora tão cruel. Então hoje os grandes perseguidores mesmo, aqueles mais cruéis, são os grupos muçulmanos. E esses grupos muçulmanos são os mesmos que lutam contra Israel. Então veja, o cristão que critica Israel está, na verdade, defendendo grupos muçulmanos. A partir desse momento, ele perde praticamente a razão de criticar esses grupos muçulmanos que perseguem cristãos. Então ele fica numa sinuca de bico aí, e ele fica tendo que escolher. Ou ele defende os muçulmanos contra Israel, ou ele não defende, defende sim os cristãos que são perseguidos pelos muçulmanos. E quando ele escolhe a defesa dos muçulmanos, ficou claro que ele optou por sua ideologia antes de sua fé. É impressionante. Todo cristão esquerdista é, antes de tudo, um esquerdista. Todo cristão esquerdista que eu conheci, quando sua ideologia entrou em conflito com sua fé, ele optou por sua ideologia. E aí o que ele faz é tentar adaptar a sua fé à ideologia. Fazer com que sua fé coadune com a ideologia. E para fazer isso ele precisa, claro, deturpar as questões da fé. Essa é a realidade, gente. Nós não podemos mentir quanto a isso. Então, essas são as razões porque eu defendo Israel. Não tem nada a ver com questões espirituais, nem mesmo bíblicas. É uma questão apenas de observação. Observação de quem são os verdadeiros inimigos, tá bom? Eu achei uma coisa muito engraçada, porque rolou aí, não só no Brasil, mas na verdade no mundo inteiro, uma tentativa de boicote sobre os produtos de Israel, ou feitos por judeus. Gente, é uma piada. Quase tudo é feito por judeus nesse mundo. Aí rodou aquela lista, né, de produtos feitos por judeus, para dar uma força aí pro pessoal. Ah, você quer boicotar produto feito por judeus? Então vamos aí dar uma força para vocês, vamos listar alguns produtos. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, chips, Pentium, Celeron, Windows XP, Microsoft, antivírus e firewall, código de algoritmo, pager. Não, desculpe, compre um pager, porque o celular foi desenvolvido em Israel. Desative o voice mail, Facebook, sistema de busca online, até o ICQ, né, que voltou aí, é israelense, o e-book, livro digital, armazenamento de dados na web, carro elétrico, até o tomatinho cereja, né, quem gosta de tomatinho cereja, aquele tomatinho sem graça, que não tem gosto de nada, tecnologia de irrigação, a vanguarda no tratamento do câncer, o AZT, que é aquele coquetel para combater o HIV, os aparelhos para injetar insulina para diabetes, e vai, muitos outros. Quer dizer, é uma grande palhaçada, é uma grande ignorância. Quer dizer, você se diz contra Israel, contra os judeus, e depende deles para quase tudo, gente. Então vamos ser inteligentes, nós que somos cristãos, e a proposta aqui do meu programa é falar para pessoas cristãs, ou pelo menos pessoas conservadoras, que têm uma ideia do mundo diferente daquela que está em voga por aí. Vamos ser inteligentes e saber os motivos por que nós defendemos Israel. Defendemos Israel porque Israel é a liberdade dentro, inserido num mar de violência e totalitarismo. Porque Israel está na vanguarda do pensamento, da tecnologia, e de várias invenções, e estudos e pesquisas. Ou seja, se nós vivemos num mundo moderno, ocidental, que usufrui das conquistas tecnológicas e de pesquisas, ser contra Israel é uma tremenda ignorância, se não uma canalice, tá bom? Acho que sobre essa questão de Israel eu já falei o suficiente. O Flávio Souza pediu para eu dar notícias sobre a perseguição que cristãos em geral sofrem no mundo. Já falei um pouquinho, né? Porque essa questão de Israel também liga aos muçulmanos, e deles vem a maior perseguição contra os cristãos. Olha, a perseguição contra cristãos é algo que já vem há muito tempo e vem se tornando cada vez mais forte, mais ampla e mais violenta, tá? O grupo Portas Abertas já há muito tempo vem acompanhando a perseguição que os cristãos sofrem pelo mundo. E eles colocam lá a lista dos países que perseguem e tal. E o que a gente vê é que a perseguição vem se tornando cada vez mais ampla. Antes a gente via perseguições localizadas em países, né, localizados. E assim, normalmente eram perseguições voltadas a grupos específicos e tal. Agora a gente está vendo uma perseguição muito mais ampla, principalmente quando há uma disputa de poder nos países. Porque quando há disputa de poder nesses países árabes, muçulmanos, acaba que sempre se manifesta ali dentro grupos mais radicais de islâmicos. E esses grupos radicais, na tentativa de tomar o poder, se colocam fortemente contra as minorias cristãs. Porque os grupos cristãos nesses países normalmente são grupos cristãos pacíficos, que quando ficam nesses países são tolerados pelos governos islâmicos. Mas quando entram esses grupos radicais, ou quando há um vácuo de autoridade nesses países, esses grupos radicais promovem ataques ferrenhos. E o que está acontecendo é que milhares e milhares de cristãos estão sofrendo na Síria, estão sofrendo hoje, principalmente na Síria, no Iraque, na Nigéria, por conta destes grupos. E os cristãos, eles ficam assim, à mercê desses grupos, porque esses grupos cristãos são normalmente pacíficos, todos eles. Não são milicianos, não são guerrilheiros, são apenas cristãos que até pouco tempo eram tolerados por ali, tá? O que acontece também é o seguinte, o Portas Abertas tem esse trabalho já há bastante tempo, há muitos e muitos anos, acompanhando a perseguição dos cristãos no mundo. Mas o que é mais interessante, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, é que a igreja, os cristãos ocidentais, aqui no Brasil, praticamente não falam sobre isso. As igrejas, os pastores, os padres... Olha, eu nasci na igreja, gente. Eu tenho praticamente 40 anos de idade e quase nunca ouvi falar sobre perseguição de cristãos no mundo. Difícil, raramente eu ouvi pregações que falassem de maneira clara para as pessoas entenderem, que falassem sobre essa perseguição. Isso é impressionante, porque se nós considerarmos a crueldade como nossos irmãos são perseguidos pelo mundo, esse devia ser um tema corriqueiro, constante, nas pregações. Mas nunca, quase nunca eu ouvi. Isso me faz pensar, refletir, quais são os motivos disso acontecer? Por que as pessoas não falam sobre isso? Na verdade, existem alguns motivos que eu percebi. Primeiro, questões ideológicas, que eu já falei no programa aqui, impedem que muita gente, até alguns pastores e padres, falem sobre o assunto. Falar sobre o assunto seria entrar em conflito contra a própria ideologia. Essa é uma parte. Mas nem acho, nem percebi que esse fosse a maioria dos casos. Normalmente, os líderes das igrejas deixam de falar sobre a igreja perseguida exatamente porque é uma realidade muito dura para a fé das pessoas. Porque pensa bem, a linguagem cristã moderna, atual, contemporânea, é muito baseada em um certo triunfalismo. Normalmente, pregação é baseada na ideia de que você se tornando um cristão ou sendo um cristão fiel, a sua vida vai muito bem. Deus vai te dar as bênçãos que ele prometeu, Deus vai suprir as suas necessidades, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai te proteger do mal, etc, etc, etc. De repente, você prega isso e vamos dizer que você passe ali um momento falando sobre a igreja perseguida. Veja, são duas realidades que não combinam. Como você pode falar que Deus vai suprir tudo na sua vida e ao mesmo tempo mostrar irmãos cristãos que não estão tendo nenhum suprimento material? Irmãos que estão perdendo tudo, perdendo casas, perdendo família, perdendo esperança e perdendo a própria vida. Então veja, é um conflito evidente, óbvio, entre a pregação e a realidade. E esses pastores e padres ficam sem saber muito o que falar. Poxa, ou eu mudo meu discurso cotidiano na igreja, ou eu me calo diante da realidade cruel que os irmãos estão passando por aí. E na maioria dos casos, eles simplesmente escolhem se calar. Talvez não seja uma escolha, veja. Eu nunca percebi também uma escolha consciente, racional. Não vou falar nisso porque eu prefiro falar naquilo. Não é isso. Sabe aquela coisa? É um problema que você vai empurrando. Você sabe que existe, você sabe que acontece, mas você se engana. Vai, de repente não é bem assim, ou fala que talvez estejam pessoas já trabalhando e falando sobre isso. E às vezes até esses líderes pensam assim, é melhor não trazer essa realidade para a igreja, que pode abalar a fé das pessoas. Só que isso é algo muito, muito egoísta, né? Porque aqueles que estão sofrendo lá do outro lado do mundo são nossos irmãos, fazem parte da nossa família espiritual. E se nós nos calamos sobre isso, e veja, ninguém está falando aqui para empreendermos uma nova cruzada, criarmos um exército e irmos para esses lugares, criarmos milícia, ninguém está falando isso. Simplesmente estamos falando em nós aqui no Ocidente começarmos a falar sobre o assunto, despertar primeiramente os próprios cristãos sobre o assunto e de repente com isso começar a despertar autoridades sobre o assunto e orar em relação a esses irmãos. Só isso, uma coisa tão simples, mas não, nós estamos preferindo nos calar. Sinceramente, isso da nossa parte é quase um crime. Eu fico imaginando nós nos encontrando com esses irmãos no céu. O que nós vamos falar para eles? Que sequer nós falamos sobre a realidade deles, que sequer nós convocamos as pessoas para orar. As pessoas hoje que são, né, elas se movimentam para fazer orações para cada coisa, né? Fazem jejuns coletivos para cada motivo idiota, para cada busca. Ah, precisamos comprar a guitarra da igreja. Aí fazem lá uma oferta, um jejum. Ah, precisamos construir o banheiro do gabinete do pastor. Aí fazem jejum coletivo e tal. Bom, e não são capazes de fazer orações, movimentos de orações mínimos em favor dos nossos irmãos perseguidos. Sabe, é de uma pobreza de visão, uma pobreza espiritual, gente. Nós estamos sendo omissos, nós como cristãos ocidentais. E eu tenho certeza que isso vai ser cobrado de nós. Veja, eu repito, eu não acredito que Deus está exigindo de nós movimentos de força, militares, até porque está fora do nosso alcance. Mas o que nós podemos fazer, o que está dentro do nosso alcance, é falar sobre isso, é orar sobre isso, é convocar as pessoas a entender isso e a orarem também sobre isso. E não ficarmos calados. Veja, a mídia, há muito tempo, esconde essa notícia. Aí por motivos ideológicos, sabe? Só quando a coisa sai muito fora do controle, quando você vê na mídia falando, na mídia secular aí, falando que cristãos estão sendo perseguidos, saiba que o que está havendo ali é um genocídio, tá? Porque para a mídia falar, é porque a coisa já saiu do controle e não dá mais para esconder. Agora tem... A mídia está mostrando muito. Muito não, mas está mostrando aí razoavelmente essa perseguição de cristãos no Iraque. A coisa ali está feia. Está feia. Os cristãos ali estão sofrendo barbaramente. Até porque era uma igreja no Iraque que tinha certa liberdade até um tempo atrás. Então, nós não podemos ser coniventes com isso. Podemos fazer o básico, tá? O simples. Que é interceder por aqueles irmãos. Mas é impressionante ver como interesses ideológicos e interesses rasteiros, momentâneos, pessoais, podem interferir em algo tão grande. Né? Então o mínimo que você pode fazer aí, como o Flávio Souza aí falou, que quer entender melhor essas questões, entra ali no site portasabertas.org.br e você vai ter várias informações sobre a realidade da igreja perseguida. Desde a lista ali dos países mais perseguidores, até vários testemunhos, né? de pessoas que passaram pela perseguição. É importante para a gente conhecer essa questão, tá? Vamos falar de outra coisa agora? Gostaria de falar um pouquinho sobre uma outra questão que também me interessa bastante, que é uma das razões de eu fazer esse programa aqui também, que é essa questão dos poderes globalistas, aquilo que a gente chama nova ordem mundial, tá? E uma das questões... Em outros programas vou falar mais especificamente sobre nova ordem mundial, sobre questões políticas. Eu só quero falar um pouquinho aqui sobre algo que me chama bastante atenção, que tem sido objeto de muita observação minha, que é o uso da psicologia como instrumento de manipulação. A psicologia moderna, ela nasceu lá no século XIX. Ela tinha pretensão, né, as pessoas que começaram a estudar a psicologia de uma maneira mais científica, ou pretensamente científica, como o Wilhelm Wundt, eles tinham a pretensão e até a ilusão de ter a psicologia como uma ciência. Mas veja, isso não durou muito, principalmente com os estudos psicológicos atravessando o Atlântico, saindo da Europa, indo para os Estados Unidos, a questão se tornou muito pragmática. Logo, os estudiosos perceberam que a psicologia como ciência não iria muito longe, já que ela tratava de questões de consciência que não eram possíveis de observação direta. Então, veja, os estudos psicológicos começaram a focar muito nos resultados práticos. E nessa área, a psicologia, os estudiosos da psicologia conheceram experiências maravilhosas de identificação de tipos psicológicos, de identificação de vocações, por exemplo. Impressionante como os testes psicológicos se expandiram e começaram a ser usados de uma maneira prática. Então imagina, você tem um país como os Estados Unidos, em crescimento absurdo, usando a psicologia, por exemplo, para fazer testes vocacionais, testes de aptidão, e por aí vai. Então a psicologia, ela começou, apesar de, no discurso dos psicólogos, ter uma pretensão científica, na verdade ela se firmou como uma técnica. Uma técnica de identificação, principalmente. E, veja, muito dinheiro foi colocado ali nos estudos psicológicos para que se estudasse as reações do ser humano, se estudasse as formas como as pessoas agem, por que elas agem e, pior, logo começou a se estudar como fazer as pessoas agirem de certas maneiras. A partir do momento que você descobre por que as pessoas agem de determinadas maneiras, o passo seguinte é óbvio, é estudar maneiras de fazer as pessoas agirem de certas maneiras. Então a psicologia, os estudos psicológicos, os experts da psicologia receberam muito dinheiro, muito financiamento para estudar essas coisas. E, obviamente, esses estudos expandiram-se. E técnicas de manipulação foram criadas. Criadas, que eu quero dizer assim, primeiro foram identificadas e depois, claro, usadas. Então nós chegamos num momento do mundo que passou a haver uma disseminação de conhecimentos, de técnicas que possibilitavam aqueles que estavam manipulando conduzir as pessoas a fazerem as coisas de determinada maneira. E imagine o seguinte, esses psicólogos descobrem isso, esses institutos de psicologia descobrem isso e precisam aplicar isso. E começam a aplicar e começam a ter resultados impressionantes. Uma coisa certa nessa psicologia, é possível manipular as pessoas. Há técnicas altamente eficientes de manipulação. Então faltava uma coisinha só nisso tudo. Já que se conheciam as técnicas de manipulação, agora só restava saber como fazer, como aplicar essas técnicas em massa. Já sabia como aplicar isso individualmente. Mas a intenção agora era saber aplicar essas técnicas em massa. E aí, gente, a tecnologia fez o seu papel com esses meios de comunicação em massa. Televisão, né? Hoje tem também a internet, mas principalmente a televisão, nesse sentido, teve um grande papel. Então nós chegamos no momento da história que grupos detinham e detêm em suas mãos um poder de manipulação grande e os instrumentos necessários para aplicar essa manipulação em uma quantidade enorme de pessoas ao mesmo tempo, por meio da mídia, por meio dos meios de comunicação. Então veja, nós estamos diante de um poder gigantesco, muito grande. São esses grupos globalistas que financiaram esses estudos, porque certamente já previam e já presumiam que dali sairiam técnicas que lhes favoreceria, que eles poderiam usar para alcançar seus objetivos. Então, hoje, as técnicas de manipulação estão avançadíssimas. Em outros programas eu pretendo falar sobre algumas técnicas de maneira mais específica. Mas é certo que elas estão avançadíssimas. Todos nós, de alguma maneira, já sofremos a influência dessas técnicas. E praticamente todos nós, de alguma maneira, já respondemos a essas técnicas sem que nós percebêssemos. Fomos manipulados muitas vezes e não percebemos. Então, veja, nós estamos diante de um poder muito grande, de algo que tem a capacidade de mexer diretamente com as nossas vidas. E nós, como cristãos, como reagiremos diante disso? Já que é praticamente impossível dentro da nossa realidade não sofremos a influência, não sofremos a tentativa de sermos manipulados. Então é muito importante, diante disso aí, que a gente conheça, pelo menos, como funcionam essas técnicas, como elas se dão, como esses grupos usam desses conhecimentos da psicologia para promover uma engenharia social. Veja, gente, o mundo se transforma, sempre se transformou. Mas a velocidade como as coisas estão se transformando hoje não é algo natural. Desde pelo menos os anos 40, a sociedade vem sofrendo transformações muito rápidas. Veja, eu não estou falando de transformação tecnológica, estou falando de transformação social. E as transformações sociais que estão ocorrendo hoje são tão rápidas que certamente não são naturais. São transformações provocadas, são transformações artificiais. E essas transformações sempre vão em direção aos interesses desses grupos globalistas. Eles tentam formar uma sociedade segundo a sua imagem, segundo seus interesses, segundo as suas visões de mundo. E, de certa maneira, eles estão conseguindo isso. Uma das razões deste programa é exatamente este. Ter percebido como o mundo está sendo transformado e moldado num pensamento artificial. Um pensamento artificial que é contrário aos princípios cristãos. Então, nós que detectamos isso, que percebemos isso, precisamos nos informar nesse sentido. Precisamos entender minimamente como funcionam essas técnicas, quais são os meios usados, como eles conseguem chegar até nós e como eles usam os meios para, de uma maneira sorrateira e invisível, nos conduzir para aquilo que eles querem. Em outros programas vou falar sobre isso aí, porque eu acho que é muito importante para a gente. Talvez seja o nosso maior inimigo hoje. O cristão, ele tem vários inimigos, né? O próprio mundo é um inimigo. Mas esses instrumentos de manipulação que são usados, é um inimigo muito perigoso porque ele é sorrateiro, porque ele é invisível. Pessoas que acham que não são manipuladas, que são independentes, que têm pensamento próprio, muitas vezes simplesmente estão repetindo aquilo que esses grupos formatadores sociais estão colocando nas suas cabeças. Quando menos percebem, isso acontece com todos nós, tá? Nem eu me livrei disso. Muitas vezes. Quando a gente menos percebe, a gente está repetindo chavões. A gente está falando coisas que talvez antes nós não falaríamos. Aceitando coisas que talvez antes não aceitaríamos. E só para terminar, eu vou dar um exemplo de uma técnica. Quando aquele estudioso psicólogo Leon Festinger fez aquelas descobertas sobre a dissonância cognitiva, ele descobriu algo muito específico nela. A dissonância cognitiva, de maneira resumida, é assim. Você está em conflito por causa de uma escolha, né? Ele dá um exemplo no livro dele. Você comprou um carro e logo depois que você compra o carro, você começa a buscar justificativas por ter comprado aquele carro e não comprado outro. E evita, de alguma maneira, informações sobre outros carros. Por quê? Porque você, ali meio que inconsciente, não quer entrar em conflito na sua cabeça, trazendo informações que mostrem que outros carros são melhores. Na verdade, você está mais aberto para receber mais informações sobre o carro que você comprou, porque é uma maneira de confirmar a sua escolha. E, com outras experiências do Festinger, ele chegou à conclusão que é assim. Nossa cabeça funciona assim. Quando nós estamos em conflito, há uma necessidade em nós de aliviar essa tensão, né? Para aliviar essa tensão, nós vamos racionalizar, principalmente em favor das nossas escolhas, que é uma maneira de aliviar a tensão. Então, eu posso ter comprado um carro até pior, mas eu vou começar a criar racionalizações justificativas para essa compra, ainda que essas justificativas sejam, na realidade, uma grande mentira. Tudo bem, isso é, em grosso modo, é a dissonância cognitiva. Mas o que me chamou mais atenção, foi uma experiência, entre tantas outras que ele fez, que ele descobriu que é o seguinte: quando você é obrigado a falar em público algo que vai contra as suas convicções íntimas, com o tempo isso cria uma dissonância cognitiva, né? Que é falar algo contrário ao que você acredita. E a tendência das pessoas, quando entram nesse tipo de dissonância cognitiva, é começar a aceitar aquilo que se fala em público contra aquilo que se acreditava de maneira privada. Então imagine isso como técnica de engenharia social. Com essa onda de politicamente correto, você é obrigado a falar muitas coisas em público. Por mais que as pessoas, às vezes, não acreditem em certas coisas, em público, às vezes, elas são obrigadas a aceitá-las, a falar que tudo bem, né? Por exemplo, uma pessoa que... presta atenção, eu já prestei muita atenção isso vendo na televisão, em entrevista. Quando a pessoa faz alguma citação sobre homossexualismo, principalmente quando ela vai criticar alguma coisa ou brincar sobre alguma coisa nesse sentido, ela já logo corre para falar assim: não, mas eu não tenho nada contra. Aqueles dois, os dois ali eram namoradinhos, tal, mas eu não tenho nada contra. Veja que as pessoas, elas já se armam hoje, por causa do politicamente correto, elas já correm para falar que não tem nada contra aquilo, ainda que intimamente elas tenham. Só que, segundo as experiências do Festinger, pessoa que o tempo todo tem que se manifestar assim, isso vai criar uma dissonância nela, uma dissonância cognitiva, e logo, com o tempo, ela vai começar a aceitar como verdade aquilo que ela fala em público e a deixar a sua convicção. Então veja, isso é uma grande arma na mão dos poderes. Porque o que eles fazem? Eles fazem algo se tornar politicamente correto, falar diferente daquilo é algo que traz, deixa a pessoa em situação social desagradável, então ela é obrigada a falar publicamente de acordo com a direção que esses grupos manipuladores dão, e com isso eles conseguem que várias pessoas abandonem suas convicções privadas porque foram obrigadas a falar em público de maneira diferente. Isso é apenas um exemplo, gente, de instrumento de manipulação psicológica. Claro que depois que eu li isso no livro do Fast, eu decidi na minha vida que não iria mais usar palavras de acordo com o politicamente correto. E assim vai, eu tento falar da maneira mais clara, natural possível, tá? Não de uma maneira para agredir ninguém, mas simplesmente dando as coisas o nome que elas têm, pô. Sabe? Eu não gosto desse negócio de politicamente correto, porque ela tira a qualidade das coisas, a realidade das coisas, cria eufemismos, ideias imaginárias que não condizem com a realidade. Isso afeta toda a nossa forma de ver o mundo. Então, veja que há forças, instrumentos de manipulação muito fortes que muitas vezes nós somos obrigados a enfrentar e se nós não sabemos como elas funcionam, nós vamos cair, claramente vamos cair, sem perceber, sem saber. E, gente, há muitas outras técnicas que depois nós vamos falar sobre isso, tá? Hoje foi uma conversa aí, nós falamos de 3 ou 4 assuntos, e vocês tiveram, já puderam ter uma ideia do que se trata esse programa. O programa é isso, é uma conversa informal sobre questões do nosso dia a dia, tá? Questões que afetam a nossa vida, que têm a ver com a nossa vida. Podem ser questões globais, mas que afetam a nossa vida. Então, eu gosto sempre de fazer uma reflexão de como nós nos posicionamos diante dessas coisas. Como nós podemos encarar essas coisas e agir segundo a nossa fé, nossas convicções mais íntimas e verdadeiras, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Espero que nós possamos nos encontrar nos próximos programas. Quero agradecer àqueles que deram sugestões de pauta. Hoje eu li algumas, tenho outras que espero ainda trazer nos próximos programas. E nos vemos mais para frente. Fiquem atentos. Logo espero poder fazer um programa ao vivo com a participação de vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.